Demoró. Demorou, tô afim de curtir um som. Trocar uma ideia com a minha galera pra tudo ficar bom. DJ LHP é o mesmo som que eu quero ouvir. O bumbo, caixa, agudo, médio, grave, é isso aí, eu tô na fita. Aqui é muita treta só pra começar. Chega mais, deixa tudo vai rolar. Todo mundo comigo, jogando a mão pra cima. Pra rimar, tem que ter o poder da rima. O verdadeiro hip hop, mostrando sua cara. Letra por letra, valorizando a palavra. Eu sei que você vai ouvir e vai se amarrar. O beat é irresistível, não dá pra negar. E lá vou eu de novo, pra balar a estrutura. Daquele jeito, a festa continua. Tenho muito pra comemorar todos os dias. E essa é a razão da transparente alegria. Se algo não vai bem, a gente faz ficar. Mandando a tristeza pra outro lugar. Demorou, agora não tem jeito, vem ouvir. Quem já conhece não quer mais sair. Quem já conhece não quer mais sair. Mensageiro da verdade, mandando ideia certa na sua cidade. É o terceiro capítulo de mais uma história. Mais de 15 anos no rap e sua vitória. Mais de 100 mil manos fechando comigo. Meu verso é certo, o rime é forte e eu não vacilo. Não quero ver meus manos caindo no abismo. Entregando a própria vida na mão do inimigo. Chegou a hora de inverter a situação. Confundindo o inimigo com nossa ação. No palco, na rua, no rádio, em qualquer lugar. Eu vou falar daquele que pode transformar. Um dos em esperança, tristeza em alegria. Visão e liberdade, morte e vida eterna. Se você tiver fé pra ter salvação, mano, sabe como é. Eu não me envergonho do nome de Jesus, do evangelho que me fez ver a luz. Vamos cantar, vamos dançar, que a hora é essa. Vem comigo fazer parte dessa festa. Pode pegar, nunca é tarde demais. Para começar a mudar de vida, mano, pode ser agora. Chega de treta, meu som chegou em boa hora. Na Bíblia está escrito que existe um Deus, pronto pra abençoar todos os filhos seus. Sem ele nada disso teria valor. A vida só existe pelo seu amor. E cada vez que eu vou curtir um som, converso com Deus pra tudo ficar bom. É fim de curtir o som.